E aí, Juninho Souza? Essa tá tão avançada que metade do baile vai ser pai e a outra metade vai ser mãe. Não tem jeito, cuzão. Pego meus kits, meu pisante, pá. Aqui não tem ideia pra comédia. Eu nunca tive pai e mãe pra dar. Falam mal de nós, mas o que importa se eles estão falando é porque queria o nosso lugar, mano. O importante é que nós tá forjando. Enfeitinha bruta, shortinho curto, coro do meu lado. Umas de disco e outras tá de salto alto. E os moleque é atacante nato. Mas elas de John John e Juju, cabelão no bumbum. Se moscar, eu passo. E os garoto, tudo camisa 10. Só naiqueira nos pés, é atacante nato. Mas elas de John John e Juju, cabelão no bumbum. Oi, se moscar, eu passo. E o Pereira, nós é camisa 10. É só naiqueira nos pés, é atacante nato. Pego meus kits, meu pisante, pá. Aqui não tem ideia pra comédia. Eu nunca tive pai e mãe pra dar. Falam mal de nós, mas o que importa se eles estão falando é porque queria o nosso lugar, mano. O importante é que nós tá forjando. Enfeitinha bruta, shortinho curto, coro do meu lado. Umas de disco e outras tá de salto alto. E os moleque é atacante nato. Mas elas de John John e Juju, cabelão no bumbum. Se moscar, eu passo. E os garoto, tudo camisa 10. Só naiqueira nos pés, é atacante nato. Mas elas de John John e Juju, cabelão no bumbum. Oi, se moscar, eu passo. E o Pereira, nós é camisa 10. É só naiqueira nos pés, é atacante nato. Eu vou comer, muita fé, eu vou comer. Ai. Sexo avançado, sexo avançado. Novinha safadona pede pra botar de quatro. Sexo avançado, sexo avançado. Novinha safadona pede pra botar de quatro. Filha da puta do caralho.